Panorama Agrícola para 1º de dezembro de 2010, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é 1º de dezembro, quarta-feira, noite de lua minguante. Este é o Panorama Agrícola. Vamos ao ditado de hoje. Não há invenção mais rentável do que a do conhecimento. Na entrevista desta quarta-feira, aprenda a fazer uma cisterna com o produtor Itamar Corso. Hoje é dia também de professor da terra, prevenção contra a estiagem e viajando por Santa Catarina, Emanuel Vicenzi em Ponte Serrada. Uma dica que pode mudar o seu dia. A berinjela fica ótima preparada à milanesa. Corte a berinjela em rodelas, passe na farinha de trigo, no ovo batido e, por último, na farinha de rosca. Frite em óleo quente e tempere com sal a gosto. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Fique agora com o professor da terra. Olá, pessoal. Todos já sabem que o verão desta temporada, segundo as previsões, será quente e seco. A causa também sabemos. O fenômeno Laninha, a menina em espanhol, que se sucede ao El Niño e que é o resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico, o que provoca diminuição de chuvas nas regiões sul e centro-sul do Brasil. E, desde que o mundo é mundo, se prevenir é a melhor saída para as propriedades rurais. Muitas opções são velhas conhecidas nossas, como poços artesianos, represas e açudes. Também muito se tem falado, mas pouco se tem feito, com relação ao aproveitamento da água das chuvas através de sistemas de captação nos telhados e armazenagem em cisternas. São sistemas simples, de baixo custo, adaptáveis a qualquer situação, mas que são importantíssimas nos períodos de necessidade. Se o sistema instalado na sua propriedade só contemplar a filtragem e não o tratamento da água, ela só vai poder ser utilizada para consumo animal, irrigação, lavação e saneamento básico. Mas se for um sistema que inclua, além da filtragem, o tratamento, que é simples, e mais alguns cuidados com higiene e proteção das instalações e também a fervura da água, ela pode ser usada para uso e consumo humano. A conclusão é óbvia. Em regiões onde secas e estiagem ocorrem periodicamente, a captação e armazenamento da água das chuvas em cisternas torna-se um investimento de fundamental importância na atividade rural e principalmente nas pequenas propriedades familiares. Então, não esqueça, prevenir é o melhor remédio. Procure um técnico ou extensionista da EPAGRE aí no seu município. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nós vamos hoje conversar com o produtor rural Itamar Corso, que mora em Rio das Antas e recentemente construiu uma cisterna na sua propriedade. O senhor diria para o ouvinte aqui do Panorama Agrícola, seu Itamar, que foi uma boa decisão essa de construir a cisterna? Na verdade, essa cisterna ela foi feita há pouco tempo atrás e nós, na verdade, não estamos usando água ainda para consumo ainda. Nós dependemos de uma análise. Mas está para ser feita nos próximos dias agora. Perfeito. Qual a capacidade da cisterna? Está entre 480 e 520 mil litros. Estimado. E o senhor já começou a armazenar água nela? Ela está praticamente cheia, está para derramar na primeira chuvinha que der agora, está derramando. E o senhor pretende começar a utilizar essa água quando? No que ela der a vazão para ela fazer a limpeza do encanamento que foi feito, já vai ser feita a análise e já vai ser começado a usar. Qual a principal utilidade dessa água na sua propriedade? Aviários. O senhor tem criação de frangos? Tenho criação de frango. Sim, a água seria para abastecer as aves, então? Isso, eu tenho a produção de 100 mil frangos. Eu acredito que com essa cisterna aí, nós tendo uma chuvinha no intervalo de 12 a 15 dias, eu vou conseguir manter as granjas com essa água da cisterna. É, em outros anos, o senhor teve problema com a falta de água? Eu já tive problema, só que hoje eu tenho na minha propriedade um artesiano. Só que daí, prevendo o futuro, que pode ter novos problemas, daí então eu já estou me adaptando a essa cisterna para ter um reforço, né? Bem, seu Itamar, ao invés de usar o poço artesiano, até por questões ambientais, o senhor recorreu então à construção da cisterna? Isso, o artesiano ele vai ficar guardado se ela funcionar como foi projetado para ser usada essa água. O artesiano eu vou usar só para casa daí. O senhor recomendaria a construção de cisternas para outros proprietários rurais? Sim, até inclusive aqui na região nós estamos tentando fazer um trabalho aí para ver se o povo adere a isso, porque é uma água que vem de graça, né? Nós temos que aproveitar essa água. Qual o custo da implantação da cisterna? Olha, eu entrei em calha e todo o que foi feito aí foi na faixa de 23 mil que eu gastei. E o senhor aderiu ao programa Revitalizar? Eu tive um apoio daí da prefeitura que, na abertura da vala e daí nós fizemos esse revitalizar. A Epagre lhe ajudou também? Bastante. Foi por intermédio da Epagre que nós fomos fazer uma visita em Concórdia para ver a construção e daí eles encaminharam para cá. Além de abastecer as granjas, o senhor espera num futuro próximo dar outro destino também para a água? Não, a sobra dessa água, daí quando ela estiver derramando, daí eu tenho um açude do lado, daí é aproveitado no açude. Agora eu, se conseguir manter os aviários, para mim já é um ganho muito grande, né? O senhor tem ideia quanto vai economizar com essa água destinada aos aviários? Olha, eu por enquanto não posso nem dizer, mas o meu consumo de água aqui, eu tenho 5 aviários, no final de lote aí é 6 mil, 6.500 litros por dia, né? E essa água tem um custo para bombar do artesiano, né? Quantos frangos o senhor abate por dia? Não, isso é uma produção que é feita, né, em média de 8 lotes por ano. Eu produzo 94 a 100 mil frangos por lote, né? 8 lotes por ano. Ah, então seriam em torno de 800 mil frangos por ano. Isso. Tá bom, seu Itamar Corso, alguma recomendação para o homem do campo, para o agricultor familiar com relação a esse assunto? A recomendação é que nós temos que começar a pensar para o futuro, né? Nós temos que sair na frente e prevenir para mais tarde o povo mais novo ter água para consumir, né? Qual é o tamanho da sua propriedade? Eu tenho, são 10 alqueires de chão, dá 18 hectares e pouco. No interior do município de Rio das Antas. Isto. E a família que toca a propriedade? A família, daí eu tenho mais um rapaz que me ajuda, que daí só a família não consegue dar conta. A família é o senhor e a esposa e filhos? É, eu e a esposa. Os filhos, eu tenho 2 filhos, mas eles estão fora. Daí é só eu e a esposa. Daí tem um rapaz que me ajuda aí. Que idade o senhor está? 53 anos. Vale a pena se manter no campo? Por enquanto estamos conseguindo se manter e estou tentando trazer os piá de volta também. Mas vamos conseguir dar a volta, sim. Muito bem, seu Itamar Corso. A gente aqui da Central de Rádio da Epagre, em Florianópolis, deseja sucesso para o senhor nesse empreendimento da cisterna e obrigado pela entrevista. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Alimento na escola e renda ao produtor. É sobre isso que falamos hoje no quadro Viajando por Santa Catarina, que foi até o município de Ponte Serrada, oeste catarinense. O Programa Nacional da Merenda Escolar prevê que pelo menos 30% dos recursos repassados pelo governo federal devem ser utilizados na compra de produtos do pequeno agricultor. Essa ação estimula o desenvolvimento econômico e social. E junto, lá em Ponte Serrada, um projeto de turismo rural valoriza ainda mais a atividade agrícola. Lá descobrimos que além de garantir alimento saudável às crianças, as escolas conseguem também valorizar e aproximar a atividade agrícola de seus estudantes. Funciona da seguinte forma. Em aulas práticas, se deslocando até o meio rural, os estudantes aprendem a importância da produção agrícola no município. Por meio das visitas aos produtores, os jovens conhecem todos os processos até o alimento chegar prontinho à escola. Lá nós visitamos algumas creches e constatamos que com o programa de aquisição de alimentos, até o apetite das crianças melhorou. Resultado de uma alimentação mais saborosa, com produtos frescos e nutritivos. Bom, tá aí mais um projeto que tem bons resultados práticos, seja na escola quanto no campo. Ainda mais em Santa Catarina, onde a produção familiar e as pequenas propriedades têm tanta importância para o Estado. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.